sabadão vai ter baile na cidade. No suor das mãos, na mesma canção, a gente se entregava, dançando juntinho, rosto coladinho, até de madrugada. Vai rolar agora, só anos 70, o DJ arrebentava. Seleção de lendas, era a melhor parte, como eu aproveitava. Oportunidade de encontrar, quem sabe, a minha namorada. Mas hoje em dia, na realidade, o baile virou balada. E hoje só dá putz, putz, putz, putz, putz, putz, oh. Isso me deixa putz, putz, putz, putz. Espera um tempo, maneira, e já estou. Sou DJ, manda agora Love Black, tipo soul. Black Music Soul, tipo show. Negro Soul, Baby Black, Power Chic, Lindis Very Beautiful. Pega tua mina, olha meu compadre. Seja gente fina, chega, dance de verdade. Disco de vinil, já ouviu e curtiu? Hip Hop, Reggae Rock, Stellantis. De encontrar, quem sabe, a minha namorada. Mas hoje em dia, na realidade, o baile virou balada. E hoje só dá putz, putz, putz, putz, putz, putz, oh. Isso me deixa putz, putz, putz, putz, putz, putz. Só dá putz, putz, putz, putz, putz, putz, oh. Isso me deixa putz, putz, putz, putz, putz, putz. A saudade é demais. Um dia tudo passa, oh. Tempo voa, vida vai. E hoje só dá putz, putz, putz, putz, putz, putz, oh. Isso me deixa putz, putz, putz, putz, putz, putz. E hoje só dá putz, putz, putz, putz, putz, putz, oh. Da puta.